gato azul de bem com ela, estrela no céu de nossas mãos. Quem sabe o começo, receita de outra era, outra avenida, outra estação. Vento, mar, você vinda com ela, onde andará seu coração? Vento, mar, vendaval, nosso amor. Onde guardei